Descalço e camisa, mal só jogando bola lá na quadra. Nos campinhos de terra, entre becos e vielas, zona norte SP, onde o bicho pega. Moleque de favela, come pouco mortadela, raridade vê Nutella, CPS 4 e bicicleta. A pobreza é uma sequela, falcatrua de quem governa. Tamo cansado dessa balela, consequência que isso gera. Os moleque aqui não gela. É aí que o crime impera os mano. Vão parar na cela, jovem morre nessa guerra, mesma fita lá em Taquera. Tem que ser ágil igual pantera, driblando, sobrevivendo nessa selva de pedra. Ser jogador de futebol, vencer na vida, essa é minha meta. Mãe, pode pá, essa é minha promessa. Capitalismo me obrigou a ser bem sucedido. O sonho de todo mundo é ser rico. Moleque liso virou mito. Só interessa o impossível. A estrada da felicidade é invisível. Poema lírico, fato verídico. Moleque prodígio, versículo bíblico. Sempre fui sonhador que me mantém vivo. Sonhar, acreditar, sempre é preciso. Exercite sua fé, busque o impossível. Sempre fui sonhador que me mantém vivo. Sonhar, acreditar, sempre é preciso. Exercite sua fé, busque o impossível. Eu não desisto. Não custa nada sonhar. Não custa nada sonhar. Gabriel Jesus, Neymar. Gabriel Jesus, Neymar. Quantos outros guerreiros e pá. Da camisa suada a titular. Vendo o mundo aos seus pés e a estrela brilhar. Tudo que eu não tive na infância, agora eu posso comprar. Uma mansão pra coroa, meu jardim particular. Uma mansão pra coroa, meu jardim particular. Deixa as mágoas pra lá, fita se adiantar. O menos prezado hoje é o par. Cê não sabe o que eu sofri pra chegar até aqui. Hoje veio o troféu, não sabe da cicatriz. Deixa eu ser feliz, casar com uma miss. Um neguinho de Mercedes, causando em Paris. Não tinha grana pro busão, muito menos pro dog. Já sofri molecote, só vence os fortes. Hoje o menino Jesus virou rei. No país dos tabloides. Infância sofrida, lutas e glória. Sua história é um filme, progresso e vitória. Queria humildemente um relógio champion. Hoje tá na Liga International Champions. Os castelo, Valerite, 5 estrelas, suíte. Le Monde Diplomatique, magnífico. Mais um de muitos negro drama. Entre a lama e a fama. Hoje alegria e esperança da favela Barcelona. Céu é o limite. Sempre fui sonhador que me mantém vivo. Sonhar, acreditar, sempre é preciso. O azul preto voou. Eu não desisto. Sempre fui sonhador que me mantém vivo. Sonhar, acreditar, sempre é preciso. Exercite sua fé, busque o impossível. Eu não desisto. Sempre fui sonhador que me mantém vivo.